autorizado até o portão 62 e reporte ao término. Mike, é que o senhor grava. Salvador, bom dia, Oxa 6251 na informação, né? Bom dia, Oxa 6251. É, copia o 360 para Guarulhos? Afirmo. Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5133 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bride, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, conforme o plano. 5133 no transponder, 120.8, 862.5. Oxené 6251, correto cotejamento, chame a torre em 118.6 para o pushback e acionamento. Informação é a ECO. Tá, ciente da formação aqui, a gente vai chamar 18.6 para posicionamento. 6251, obrigado, bom dia. Chame Recife, vigor 817, em 1251, alternativa 13325. 1251, muito obrigado, bom dia, 1817. Sete, Mike X-Ray Bravo, bom dia. autorizado, chame para o táxi. O altímetro no 020 ou chame 6251. No 020, cliente, vai chamar táxi. Para o táxi 6251, tem um 95 a bordo, uma autonomia de 4 horas de alterna Galeão. 430 Galeão 95 a bordo, tá livre o táxi, Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, ou chama 6251. 6251 está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 150 graus com meia dúzia de nós. Oxa 62, 51 decolou de Salvador aos 32, controle em 120, decima 8, com voo e boa noite. 208, muito obrigado aí, boa noite pra vocês também. Controle, bom dia, Oxa 62, 51.